A Diário da Manhã de Florianópolis tem a satisfação de anunciar Bar da Noite. Você sabe bem que é mentira, mentira noturna de bar. Bar, tristonho sindicato de sócios da mesma cor. Bar, que é um refúgio barato dos fracassados do amor. Alô, companheiros. Velhos e novos companheiros, boa noite. Tudo certinho? Muito bem. Ah, querem saber por que disse eu velhos e novos companheiros? Pois bem, velhos companheiros são aqueles que há muito tempo fizeram no Bar da Noite parte de suas vidas. Aqueles que, como eu, vêm sempre. Novos companheiros, os que começam agora a vir ao Bar da Noite. E há um bocado de gente nova por aqui hoje. E eles também, de agora em diante, todas as noites virão ao Bar da Noite. Bem, amigos, a noite já é meio fria aqui fora. Reparem, até o luminoso treme de frio. Lá dentro há calor. Calor de bebida. Calor de cigarro. Calor de gente bem juntinha. Calor da voz mormaço da nossa Neide Maria. Muqueca de sireca, de sireca. Hoje ao chegar achei teu bilhete dizendo assim: não posso mais, cansei. Me perdoa, mas sério o fim. O abajur, então, em silêncio eu apaguei. Dentro da escuridão, com vergonha de mim chorei. Diário da Manhã de Florianópolis, apresentando aos seus ouvintes de todo o Brasil um programa especial comemorativo do seu 5º aniversário. E é a vez de trazermos ao microfone Zininho, Alvim Barbosa, que vem para cantar o bolero A Barca, brindando assim os nossos ouvintes de todo o Brasil nesta ocasião, quando a Diário da Manhã completa mais um ano de existência. Boa noite, Zininho. Boa noite, Aldo. Queridos diretores da nossa Diário, aos nossos ouvintes e aos queridos colegas, também quero dar meu abraço e que a gente por muito tempo ainda possa estar todos juntos. Muito obrigado. Vamos ouvir o Zininho, então. Dizem que se partires eu te esqueço, tu que és da minha vida a razão. Nunca te esquecerei, pois eu te quero, és um capricho do meu coração. Soubestes compreender meus pensamentos, me destes o amor que eu sonhei. Enchestes para sempre a minha vida, desde a primeira vez em que te amei. Minha praia se veste de amargura, porque de barca breve vais partir, a cortar outros mares de aventura, certa de correr mundo a sorrir. quando a luz do sol for se apagando e te sintas cansada de vogar, lembra que eu aqui fico rezando até que tu decidas regressar. Quando a luz do sol for se apagando e te sintas cansada de vogar, lembra que eu aqui estarei esperando até que tu decidas regressar. Alvim Barbosa apresentando-se neste programa especial de aniversário com o bolero A Barca. Valsa, pirurupo, pequenininha. Isso da Casa Edson, Rio de Janeiro. Salve Campestre, do Tavares Cova Funda. Está no ar mais uma vez. Muqueca de Siri, meu brinquedo estupefaciente, através da música. Hoje começamos com o Zininho, que na segunda-feira completaria 94 anos. Então, uma salva de palmas para Zininho. E vamos conversar hoje com a Cláudia Barbosa, Zininha, filha dele, que já está aqui no estúdio. Além disso, domingo é dia das mães. E eu, Conrad Rose, vulgo Siri. O nome da minha mãe é Rosanda Rosalim Rose. Rosanda porque meus avós quiseram, Rosalim em homenagem à minha avó, que era Jorzalina, mas a minha bisavó, que era Jorzalina, minha avó simplificou e transformou em Rosalim. E ela nasceu Beloto, filha de Marcon, Ana Marcon, com Palmiro Beloto, e achou um Rose para casar e ficou Rosanda Rosalim Rose, então a mãe mais rosa do mundo. Então, músicas falando de rosa, como essa do Pixinguinha ao fundo, Pixinguinha na flauta, gravado ao vivo na Casa Edson, no Rio de Janeiro. Ainda vai rolar Marisa Monte, Ana Canhas, Sidney Magal, Natália Lafourcade, Patrícia Laquidara, Só Brother Band, da amiga Tatiana Dauster, Rita Lee, óbvio, Silva, Júlia Mestre, Rodrigo Piva, e daí a gente vai conversar, ouvindo Zininho. Vamos lá, Pixinguinha, Rosa, a mesma música, vem com Marisa Monte, e depois Lavinha em Rose, com Ana Canhas. Arroba Muqueca Siri nas redes sociais, Muqueca com U, IQU 98.3, uma frequência comunitária. Vamos dar um salve aí com Zininha. Oi, Zininha, seja bem-vinda. Obrigada, querido. Salve, salve, Conrado. Salve, Muqueca de Siri. Salve, ouvintes da nossa rádio comunitária Campeche. É uma alegria estar aqui no estúdio hoje. Microfonia ao vivo. Desculpa, Pixinguinha. Zininha. É isso, vamos falar das mães, vamos falar das flores. Um beijo para Dona Ivete, o amor da minha vida, também completa 94 anos. No dia 26. E é isso, vamos falar de música.

par débonnaire dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui, dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Alors, je sens en moi mon cœur qui bat. Você está sintonizado na Rádio Comunitária Campeche, ouvindo Muqueca de Siri, Rebelde desde 2006, Prêmio Aldir Blanc 2020, a PCA 2007, melhor podcast, quando ninguém sabia o que era isso. Céu Cor-de-Rosa, Sidney Magal. Aí, Mãe Rosa, Sidney Magal. Na tarde formosa, num céu cor-de-rosa, longe, longe, divagando e pensando em ti. Suas juras de amor eu recordei. Melancolicamente lembrei o passado, procurei te ao meu lado, triste sonho. Como um sono corrente morreu escureceu na solidão, noite, noite em meu coração. De todas as flores, Natalia Lafourcade. De todas las flores que sembramos, solo quedan unas encendidas. Cada mañana se preguntan cuándo llegarás para cantarle. De todas las lunas que miramos, solo quedan algunas memorias. Cuando nos reímos, cuando nos tuvimos, en las calles de Madrid borrachos fuimos sin un rumbo fijo. Cuando nos bailamos, cuando nos perdimos, en esa canción que nuestro antiguo mundo juntos comprendimos, en ese jardín de rosas bugambilias donde compartimos. De todo todas las flores que sembramos. Solo quedan unas encendidas. Cada mañana se pregunta cuándo llegarás para cantarles. Las lunas menguantes que nos observaron sobre mares lloran lágrimas sagradas, como tu caricia, dulce como amarga, deliciosas las mañanas, laberintos en las madrugadas, como tus caricias, suave como espina, se me va clavando sobre el pecho toda esta melancolía. Este jardín de rosas, bugambilias sin tu compañía. Madrid borrachos fuimos sin un rumbo fijo, cuando nos bailamos, cuando nos perdimos en esa canción que nuestro antiguo mundo juntos comprendimos, en ese jardín de rosas bugambilias donde compartimos, en ese jardín de rosas bugambilias donde nos Chamo Queca de Siri na Rádio Campeche, 98.3 MHz, uma frequência comunitária, transmitindo em FM, frequência modulada, há mais de 24 anos, múltiplas vozes. Agora Lerose, Patrícia Laquidara e depois a banda da amiga Tatiana D'Auster, Só Brother Band, Rosa. Muqueca de Siri, Zininha, daqui a pouco a gente vai conversar. Opa, é não pesquisa. Agora tá aberta a voz. Opa, daqui a pouco vamos começar então. Rose che non ho visto, rose belle quelle che arriveranno, rose rosse immaginate, in viaggio nell'aria sulle onde del mare, rose tanto desiderate, forse amate per un secondo, per essere guardate subito gettate, perché mani sporche non le possano toccare, per essere amate. prese dal mare, una per una si lasciano odorare, per morire, morire nel mare, per farsi portare e lasciarsi inghiottire. Rose tanto desiderate, forse amate per un secondo, per essere guardate subito gettate, perché mani sporche non le possano toccare, per essere amate subito gettate, perché mani sporche non le possano toccare. Di sole, una per una si fanno accarezzare, per nuotare leggere sul cuore, come velluto senza fare rumore. Rose tanto desiderate, forse amate per un secondo, per essere guardate subito gettate, perché mani sporche non le possano toccare, per essere amate che mani sporche non le possano toccare. Na varanda a lembrança você deixou em casa, que me fez ficar de cara, a minha pele ficou marcada, com purpurina ainda grudada, eu só queria te dar um olá, um dia frio no Rio de Janeiro. Muqueca de Siri na Rádio Campeche. Agora ela, a roqueira mais gente boa do mundo, das galáxias, dos universos. Rita Lee, cor de rosa choque. Na guitarra, Roberto de Carvalho. Nas duas faces de Eva, a bela e a fera, o certo sorriso de quem nada quer. A luta e nem só de cama vive a mulher. Por isso não provoque, é cor de rosa choque. Agora Silva no Muqueca de Siri. A cor é rosa. Depois, Vira Mestre. E aí vamos conversar com as meninas. Para abraçar o sol e fechar os olhos, para falar de amor, deitar em seu colo. Vim de outra cidade, sou da estrada, sou rosa. Rosa no céu azul, te beijei os ombros. Você que me contou sobre os seus assombros, assombros de amor de lá do fundo do seu mar. E sempre que eu pensar no meu bem, vou colorir o dia. Ai, ai. Faço o céu de rosa e ninguém vai duvidar da vida. Ai, ai, ai. Sempre que eu pensar no meu bem, vou colorir o dia. Ai, ai. Eu faço céu de rosa e ninguém vai duvidar da vida. Oh, oh, oh, oh. Para abraçar o sol e fechar os olhos, para falar de amor, deitar em seu colo. Vim de outra cidade, eu sou da estrada, sou rosa. Rosa no céu azul, te beijei os ombros. você que me contou sobre os seus assombros, assombros de amor. De lá do fundo do seu mar, e sempre que eu pensar no meu bem, vou colorir o dia. Faço um céu de rosa e ninguém vai duvidar da vida. Oh, oh, oh, oh, sempre que eu pensar no meu bem, vou colorir o dia. Ai, ai, faço um céu de rosa e ninguém vai duvidar da vida. Pensa, mãe Rosa. Salve minhas irmãs, Viviane e Stephanie. Salve Natália, mãe do meu neto Benjamin. Salve Valéria. Salve Sinara. Rosa. Deva, Solange Cruz, Sueli, Doroti. Flávia, de toda mãe. Vivian, veja que veja amor. Mari Hoffman, mostrar todas as mães. Que a vida, um axé. Thank you. veja que veja amor. Tico, no Parque São Jorge. Kael, salve, brother. Porto Alegre, já chegou em casa. Isadora, filha de Toroti. Pedra, Tata, Aeroplano, Olivia Gênesis. Denise, Márcia, Maria, São José, galera na escuta. Benjamin, meu neto, baita saudade. Estamos ouvindo ao fundo o hino de Floripa, Rancho de Amor à Ilha. Homenagem a Zininho, na segunda completaria 94 anos. E eu tô aqui com Cláudia Barbosa, Zininha, filha do homem. Bem-vinda, Zininha. Vamos ajeitar essa microfone e vamos conversar daqui a pouquinho. Rancho de Amor à Ilha. O hino mais bonito que eu já ouvi. De todos, o hino de uma cidade, esse é o mais bonito. Uma marcha rancho maravilhosa. Uma letra maravilhosa. Ah, Zininha, é uma honra ter você aqui. Muito obrigado. Dois, som. Horário a modular, pelas emissoras de ondas médias e curtas da Diário da Manhã, apresenta Bar da Noite. Você sabe bem que é mentira, mentira noturna de bar, tristonho sindicato de... Bem-vinda, Zininha. Agora vamos conseguir conversar. Opa! Obrigada, querido. Obrigada pelo convite. Microfonia. Vamos lá. Não tem muito jeito, mas a gente tenta. Vamos lá. Vamos lá. Boa noite, amigo. No bar da noite de hoje, está faltando um frequentador. Aliás, um frequentador dos mais assíduos. Vocês não o conhecem, mas eu vou dizer o nome dele. É o Eusébio. O Eusébio é um amigo meu. Então. Que gosta de quase tudo que eu gosto. É... Assim, o que me surpreendeu na pesquisa hoje foi ver o tamanho do envolvimento do Zininho com o rádio. Ah, sim. É. E é em cima disso que eu queria pautar um pouco o começo do nosso bate-papo, gostando do em cima da relação de seu pai com o rádio. Você sabe como começou? Então, bom, eu sou a filha caçula do seu Zininho, né? Então, quando eu surgi, tudo já tinha acontecido. Mas a história dele com a rádio começa muito cedo, né? Na verdade, quando o menino descobriu a rádio, o rádio, né? Ele ficou absolutamente tomado por aquilo, não queria fazer mais nada, só queria ouvir rádio. E quando cresceu, que se tornou um adolescente e já com essa veia artística e também de comunicação muito forte, já foi a primeira oportunidade que teve de ingressar numa rádio, já chegou produzindo tudo, desde da produção, do roteiro, a sonoplastia, assim, rádio analógica, né? Como é a Rádio Campeche, a gente ouve essa gravação maravilhosa e imagina que tudo isso acontecia ao vivo num auditório de rádio, né? Com essa sonoridade que mesmo a gente ouvindo hoje, uma gravação, essa deve ser da década de 50, 54, vai. A gente consegue ouvir com qualidade, claro, com todo o tratamento que pode ser dado hoje, mas a gente ouve uma gravação dessa pensando que tudo isso foi feito com essa qualidade dentro de uma rádio, né? Ao vivo, tudo acontecendo ali na hora. Então, bom, o envolvimento dele com a rádio, eu vou me perdendo, tu vai me puxando, hein? O envolvimento dele com a rádio é essa, ele olhou uma rádio, entrou na rádio, entrou no rádio e não saiu nunca mais. Ele era absolutamente apaixonado e tudo que ele fazia era pensando na linguagem do rádio. Tem uma frase da Cinderela, que é da Rádio Chilique, uma rádio dos anos 80 lá em São Paulo, que ela fala que o ouvido nunca será analfabeto, por mais sujo que ele esteja. Né? E o que eu acho interessante do rádio é que ele atinge também os cegos, além dos não letrados. Né? Esse Bar da Noite, ele ficou em cartaz, no ar, durante quanto tempo? Então, o Bar da Noite, esses negócios assim de data, eu não vou saber te precisar assim exatamente, mas o Bar da Noite foi o primeiro programa que ele produziu para a Rádio Diário da Manhã, então acredito que deva ter sido lá de final dos anos 40, 48, até 50, alguma coisa. E depois, então, ele foi também produzir para a Rádio Guarujá, e aí ele produziu outros programas, como o Gentleman do Samba, e também outros programas que outros apresentadores faziam, né? E ele estava ali na produção, enfim, ele estava na rádio, ou sempre como produtor e sempre trabalhando em alguma função ali para fazer aquilo acontecer, né? Mambembe, assim, e fazia tudo com ele era muito preciosista, né? Então, ele editando as fitas, que na época eram manuais, né? Fita cassete. Então, ele tinha que cortar, ele cortava o S daquela fita. Então, a gente vê hoje a facilidade de fazer isso, eu fico pensando, imagina ele trabalhando hoje no mundo digital. Embora, quando começou a surgir o mundo digital, ele resistiu um pouco, sabe? Ele acha que isso ia, na verdade, ia tirar a alma do analógico, do LP, enfim, do analógico mesmo, né? Que a gente gosta, né? E que a gente, do rústico, né? Que a gente gosta, conhece. Na prática, é dividir uma curva em 44 mil ou 48.100 vezes e formar a frequência dessa digitalização que transforma uma curva num bitmap minúsculo. Então, é isso que acontece, eis a pureza do som antes disso acontecer. A diferença de como a gente opera para essa época é nessa espécie de gravação. A nossa mesa é uma mesa analógica, simplona, tal. Os microfones são iguais daquela época, só que hoje a gente grava num computador, digitaliza isso gravando. Antes era rolo, se gravava em rolo e daí ficava colando rolo, assim, pra depois poder reprisar o programa ou fazer aquele acervo. É. E as músicas também, o material antes do vinil chegava em rolo. É. Isso é, daí veio 78, uhum. Tem uma longa história até para você dar o play no mouse, essa comodidade que a gente tem hoje. Enfim, vamos ouvir um pouquinho de Zininho? Vamos. Então vamos lá, vamos ouvir agora Rancho de Amor à Vida. Agora, atendendo o pedido de Zininha, óbvio, você, quem prestou atenção, que tem ouvido absoluto, ouviu no fundo aí, Miramar, com Zininho. Vamos conversar mais daqui a pouquinho. Falar sobre samba de terreiro. Estamos diante de você. excelência para pedir humildemente. Senhor prefeito, por favor, mande recuperar o nosso velho querido Miramar. Senhor prefeito, por favor, mande recuperar o nosso velho querido Miramar. Pergunte ao Valdir Brasil, Daniel, Narciso e Dião, e a outros velhos boêmios, que eles também dirão que era ali que nasciam as serenatas, que era ali que os sambas nasciam ao som de um violão. Senhor prefeito, por favor, mande recuperar o nosso velho querido Miramar. Senhor prefeito, por favor, mande recuperar o nosso velho querido Miramar. Então, Zininha, e a galera do São Jorge Terreiro está com um projeto novo. Meu Deus, coisa mais linda esse projeto. Coisa mais linda esse projeto de samba de terreiro. Eles estão aí lançando agora as gravações que eles fizeram dos sambas que eles cantam na escadaria, nas apresentações e nos eventos, né? Uma pesquisa de muitos anos, né? Do Carlos Raulino, que é o idealizador e o grande produtor desse evento, que, ao meu ver, é um dos eventos mais importantes da cidade. E essa semana, no dia 9, eles voltaram a se encontrar na escadaria do Rosário. E foi maravilhoso, assim, foi mágico, foi fascinante. A velha guarda da Copa Lorde e todas aquelas pessoas da comunidade, um povo lindo dessa cidade que se reúne só nesses eventos. A gente não vê essas pessoas em outro lugar. E uma energia, assim, que emociona, porque a energia da essência de uma cidade que ela está desaparecendo porque está pulverizada, né, nesse crescimento maluco aí, nessa putoeira de gente. Então a gente não conhece, não consegue se localizar, se identificar e se encontrar. E nesse evento do samba de terreiro, nesses eventos, isso acontece. Então é maravilhoso. Dia 13, na terça-feira que vem, volta a ter o encontro do samba de terreiro lá na escadaria do Rosário a partir das 6 horas. E olha, é um convite que eu faço a todas as pessoas que amam essa cidade e que gostam da nossa cultura, para irem lá prestigiar esse projeto, porque é uma aula, além de ser uma atmosfera única da nossa cultura. Sim, inclusive na terça passada o Samba de Terreiro completou 6 anos, né? 6 anos de encontros na escadaria, né? 6 anos desses eventos. Agora, se a gente for ver o samba de terreiro, ele começou com a pesquisa do Carlos Latra. Ó, só eu, pelo menos, já conheço essa pesquisa há uns 20 anos, porque ele era menino quando me procurou para saber pesquisar coisas do pai, e ele já chegou com um monte de informação que eu não sabia, inclusive sambas que eu não conhecia. Então, assim, é um trabalho de pesquisa valiosíssimo, já de muito tempo, mas esses encontros práticos na escadaria acontecem há 6 anos. E tudo, assim, um movimento de pura resistência, né? Porque eles se encontram ali, eles têm algum apoio da Fundação Franklin Cascais, Mas assim, é um encontro de artistas, é um encontro de pessoas que amam e trabalham pela cultura e pela preservação da nossa identidade cultural e que estão ali por resistência mesmo e por amarem e reconhecerem a importância que tem participar e promover esses eventos. Então é muito importante a participação de toda a comunidade, de toda a cidade, prestigiar esse evento aí do samba de terreiro, que é maravilhoso, e a gente só sai ganhando participando de um evento lindo desse. Vai ser lindo. Eu quero muito rever o Raulino. Faz muito tempo que eu não vejo. Eu conheci o Raulino em 2005, junto com o Bom Partido. Uhum. Com a Jandira já tinha faturado um concurso de partido alto no Rio de Janeiro. Uhum. Pouca gente sabe disso. É. Jandira Souza. É. E o Raulino levou a Velha Guarda da Copa Lorde e o Bom Partido para a Feitoria Simples Ócio, lá do Anildo Guedes, meu querido amigo. E eu estava lá produzindo a feitoria nessa época com ele. E foi assim que eu conheci esse pessoal, Rafael Galser também, Bernardo Sens. Maravilhosos, meu Deus. A galera, desde 2005, já quebrava tudo. Uhum. Imagina agora. Então, terça-feira, 5, 6 da tarde. Final de tarde, ali 6 horas, já está todo mundo reunido na escadaria. E aí o samba come, porque é só cabeça de chave naquela roda. Meu Deus do céu. É a coisa mais linda desse mundo. Muito axé. Vai perder. Então vamos lá, vamos ouvir mais um pouquinho de Zininho. Oba! Zininha, tá com agenda, tá com projeto? Como é que é? Tô trabalhando, tem aquele... Quando os pescadores não podem se lançar ao mar, eles ficam na areia minando as redes, né? Então, tô num momento um pouquinho mais reclusa, cuidando da minha mãe, que tá aí com 94 anos, fazendo, dia 26, a Dona Ivete, um beijo, mãe, te amo. E então eu estou trabalhando nos projetos, escrevendo, mas tem projeto para o ano que vem. Ano que vem, na verdade, eu faço 30 anos, né, que eu comecei a cantar, então vou fazer um show bonito aí, que não vou falar muita coisa agora, porque está tudo... Segredo. É segredo, mas meu Deus do céu, coisa mais linda. A vontade de falar é muita, mas eu sei que não devo. Agora de siri, não. Boca de siri, na hora certa. Boca de siri, E agora, setembro também faz 25 anos, né, da passagem do seu Zininho, então a gente sempre faz alguma coisa para lembrar. Então vamos lá, vamos ouvir agora um medley com o Zininho. Querida, um prazer recebê-la. Espero que você volte sempre. Volto sempre. Eu amo a Rádio Campeche. Obrigada pelo convite. É um prazer. A Rádio Campeche, acompanho, né? Porque graças a Deus sou dessa comunidade aqui e posso acompanhar a Rádio Campeche. Muito sucesso para vocês. Saúde e vida longa. E vamos começar a campanha agora com o dicionário mpb.com.br, para que insira Zininho lá, que não tem Ricardo Cravalvin. Se liga, não tem Zininho no dicionário, cara. Começa a campanha agora, para que abra o olho e se ligue. Carlos Alvim Barbosa, faria 94 anos na segunda-feira, compositor de entre tantas coisas lindas do hino dessa terra maravilhosa, que é o hino mais bonito que eu já ouvi. Mas agora vamos botar uma rodinha de samba lá no 13 de maio. Oba. Quem é que não chora? Oba, oba, oba. Bora lá. Bora lá. Eu dei meus primeiros passos. Foi lá que a minha cabrocha eu fui conhecer. Ai, que saudade do tempo em que o ensaio era no Largo 13 de maio. Mas ai, que saudade do tempo em que o ensaio era no Largo 13 de maio. Hoje está fazendo um ano. Ai, meu Deus, que ela foi embora. Hoje está fazendo um ano. Ai, ai, meu Deus.

Vem que eu quero ver você sambar. Pois o meu samba tem mistério, mas é gostoso de sambar. Se você gostar de samba, você vai ter que balançar. Rosa, menina rosa, vem que eu quero ver você sambar. Pois o meu samba tem mistério, mas é gostoso de sambar. Se você gostar de samba, você vai ter que balançar. Rosa, menina rosa, vem que eu quero ver você sambar. Rosa, menina rosa, vem que eu quero ver você sambar. Aí, mãe. Então, seu filho agora tá com mania de dançar. Então se prepara, quando eu for a Curitiba eu vou tirar você pra dançar. Rosa Morena, Casuarina e Moinho. Vai bom de samba. Rosa Morena. Viva Caíme. Onde vais, Morena Rosa? Com essa rosa no cabelo e esse andar de moça prosa. Essa coisa de dengosa, anda rosa, vem me ver. Deixa de lado essa pose e vem pro samba, vem sambar. Que o pessoal tá cansado de esperar. Sabores e odores dos melhores chefes da cozinha MPB. Fala Arnaldo Pudense, na escuta. Beatriz Negueiros, Baba Ávido, Ricardo Salmazo, querido da Sabato Furado, Orquestra de Gafieira, entre tantos projetos. Fala de você, meu brother. Beatriz Negueiros, Kátia Brazetti. Arrasa o meu projeto de vida. Chico. Querida, estrela do meu caminho. Sérgio Endrigo. Em minha garganta, garganta, ó santa, às vezes troca meu nome e some nas altas da madrugada. Coitada, trabalha de plantonista, artista, é doida Bela Portela. Oi ela, oi ela, vestida de verde e rosa. A rosa, a rosa, garante que é sempre minha. Quietinha, saiu pra comprar cigarro. Que sarro, trouxe umas coisas do norte. Que sorte, voltou toda sorridente. Demente, inventa cada carícia. Egípcia, me encontra e me vira a cara. Odara, gravou meu nome na blusa. Me acusa, revista os bolsos da calça. A falsa, limpou a minha carteira. Maneira, pagou a nossa despesa. Beleza, na hora do bom se queixa. Me deixa, a gueixa, que coisa mais amorosa. A rosa, o meu projeto de vida. Bandida, cadê minha estrela guia? Vadia, me esquece na noite escura. Mas jura, me jura, que um dia volta pra casa. Arrasa o meu projeto de vida. Querida, estrela do meu caminho. Espinho, cravado em minha garganta. Garganta, a santa, às vezes troca meu nome. E some nas altas da madrugada. Coitada, trabalha de plantonista. Artista, é doida pela Portela. Oi ela, vestida de verde e rosa. A rosa, garante que é sempre minha. Quietinha, saiu pra comprar cigarro. Que sarro, trouxe umas coisas do norte. Que sorte, voltou toda sorridente. Demente, inventa cada carícia. Egípcia, encontra-me, vira a cara. Odara, gravou meu nome na blusa. Me acusa, revista os bolsos da calça. A falsa, limpou a minha carteira. Maneira, pagou a nossa despesa. Beleza, na hora do bom se queixa. Me deixa, a queixa, que coisa mais amorosa. A rosa, o meu projeto de vida. Bandida, cadê minha estrela guia? Badia, um salve pra minha mãe Rosa, que saudade de você, mamãe. Agora Rosa com Kaique, depois Rosa com Maíra Andrade. E daí a gente conversa. Ainda tem um setzinho, uma pista. Então faz espaço na sala, hein? Ainda vai esquentar ainda mais. Música que chegou pro G Muniz, estreando Kaique no Muqueca. Rosa. Oh, mano. Me mostra o seu mundo que eu te mostro o meu. Abençoado o dia que a gente se conheceu. São Paulo tava chato até que cê apareceu. E o universo de amor transcendeu. Rosa, rosa, rosa, rosa. Já fazia um tempo que eu não via alguém que me fazia feliz como eu sempre quis. E me sentir tão bem. Eu tô tão bem. E esse cuidado é só você que tem. De me acordar pra ver o sol raiar. Ai meu bem, ai meu bem. Me mostra o seu mundo que eu te mostro o meu. Abençoado o dia que a gente se conheceu. São Paulo tava chato até que cê apareceu. E o universo de amor transcendeu. Rosa, rosa, rosa, rosa, rosa, rosa, rosa, rosa. Sabemos como iniciar. O problema é saber como vai dar. Mas enquanto não acaba, vamos bagunçar. Sabemos como iniciar. O problema é saber como terminar. Mas enquanto não acaba, vamos aproveitar. mostrar o seu mundo que eu te mostro o meu. Abençoado o dia que a gente se conheceu. São Paulo tava chato até que cê apareceu. E o universo de amor transcendeu. Rosa, rosa, rosa, rosa. E eu digo vai, vai, vem. Rosa, eu digo vem, vem, vai. Rosa, eu digo vai, vai, vem. Rosa, eu digo vem, vem, vai. Rosa, eu digo vai, vai, vem. Rosa, que rolou? Rosa Pixinguinha, Rosa Marisa Monte, Lavin Rose, Ana Canhas, Céu Cor de Rosa, Sidney Magal, De Todas as Flores, Natália Lafourcade, Patrícia Laquitara, La Le Rose, Rosa, sua brother band, da brother, da sister, Tatiana Dauster, querida, um beijo, já esteve aqui. Cor de Rosa Choque, com Rita Lee, Roberto Carvalho, a cor é Rosa Silva, De Toda Mãe, Júlia Mestre, Beijo Mãe Rosa. Aí foi Rancho de Amor à Ilha, Rancho de Amor à Vida, Miramar, mais trechos extraídos do programa O Bar da Noite, de Zininho, com quem começamos o programa também, interpretando a Barca, versão de La Barca. Aí foi O medley com o Largo 3 de Maio, Quem é que não chora e Magia do Morro. Nessa hora trocamos uma ideia com Zininha Barbosa, que esteve aqui no estúdio. Um axé. Espero que continue a escuta. Logo ela volta para falar de umas curtas-metragens dos expoentes da música da ilha. E continuamos com a campanha Zininho no Dicionário Cravo Alvim de Música Brasileira, dicionário mpb.com.br. Vai lá e pressiona. Aí foi Rodrigo Piva, Você Já Foi a Floripa. Uma pergunta. Se não foi, então vá. Venha. Pandeiro é o meu nome, Matheus Sartori, estreando no Muqueca, Rosa Menina Rosa, Jorge Benjó, Rosa Morena, de Dorival Caymmi, Casuarina com Moinho, a Rosa, Chico Barque com Sérgio Endrigo, Rosa Caíque, Rosa Maria Andrade e Carioquinha com Yamandu Costa e Dominguinhos. Este é o Muqueca de Siri, que vai lá toda quinta, das 7 em diante, ao vivo do B-Studio da Rádio Comunitária Campeche, 24 anos de múltiplas vozes. Zininho fez 90, faria 94 anos na segunda-feira. Viva Zininho, viva o samba de terreiro. Terça-feira tem samba de terreiro, vamos todo mundo lá a partir das 6 da tarde, na Escadaria do Rosário. É de graça, galera. Muito axé, muito tambor. Agora vamos soltar uma música que eu dedico ao meu neto, de duas figuras que eu gosto muito, muito mesmo. Kleber Albuquerque e Juliana Holanda, que eu conheci através da Pombagira Cibernética, Luizada, Luiza, Luiza Nunes. Amor da minha vida, que saudade. Enfim, IA, Inteligência Artificial, se liga nessa história. Aí depois disso, a gente vai começar na ciranda, vamos passar pelo shot, pelo baião, pelo forró, pelo carimbó, e misturar tudo isso no eletrônico. Eu duvido que você não dance. A ideia é que você dance. Mas primeiro, agora, a próxima música é pra refletir. É pro meu neto, é pro Benjamin, é pro nosso futuro. Inteligência Artificial versus Muqueca de Siri. Juliano, Holanda, Kleber Albuquerque. São saborosos os frutos das plantas de PVC, resultado dos construtos das impressoras 3D. Será que o Thor tem futuro, assim como eu e você? Vai perguntar no escuro o que não sabe responder. Pelo sabor do mistério, se somos grãos de carbono feitos do mesmo minério, filhos do mesmo abandono. Não sei se sou uma máquina na ânsia de ser humana, uma centelha divina trocando a vida por grana. Nem sei se sou uma pessoa com tudo que isso carrega, algo que soa e ressoa, planta que a si mesmo rega. Se temos mesmo esse vínculo, nuvem que nada dissolve, se somos só como um cálculo, enfim nos resolve. Quem é que enfim nos resolve? Quem é que enfim nos resolve? Se no Google tem de tudo, que rolem os metadados, pois nesse jogo de ludo, com sonhos aquartelados, quando as ações despencarem, algum dia, seja por se carcomerem, por falta de poesia. O mundo irá numa gripe, como Esther disse há algum tempo, pra que a nuvem se dissipe, só basta um sopro de vento. Quando vier o colapso e as plataformas ruírem, feito a paixão de Calypso pro desespero de outrem. No cemitério da Apple há de vir uma senhora com olhos de Chile e tempo pra varrer tudo pra fora. Oráculo no ouvido de Steve Jobs. Se somos só como um cálculo, quem é que enfim nos resolve? Quem é que enfim nos resolve? Quem é que enfim nos resolve? Quem é que enfim nos sabor do mel da cana. Ô Mariana, Maria, meu doce amor, sou tua cama, teu engenho, teu moinho, mas sou feito um passarinho que se chama beija-flor. Sou tua cama, teu engenho, teu moinho, mas sou feito um passarinho que se chama beija-flor. A rosa vermelha é do bem querer. A rosa vermelha e branca é de amar até morrer. A rosa vermelha é do bem querer. A rosa vermelha e branca é de amar até morrer. Quando tu voas pra beijar as outras flores, eu sinto dores, um ciúme e um calor que toma o peito. Invade a alma, só meu beija-flor me acalma, serei sempre o teu amor. Que toma o peito, o meu corpo invade a alma, só meu beija-flor me acalma, serei sempre o teu amor. A rosa vermelha é do bem querer. A rosa vermelha e branca é de amar até morrer. A rosa vermelha é do bem querer. A rosa vermelha e branca é de amar até morrer. Agora uma música sobre a cura para a tristeza e depois uma sobre incompatibilidade. Muqueca de Siri, Traquinta, ao vivo do estúdio. Turbilhão, Seu Mar. Depois Simone, a cigarra. Sobreviver nesse turbilhão, escapar sozinho do redemoinho, dessa malha fina que seus olhos são. Preciso preciso conter o meu sentimento. Esse pé de vento chamado paixão. Mas o amor é grande e por mais que eu mande, é quase impossível que ele obedeça. Entre de cabeça nessa corredeira, saí do mato pra cair na capoeira. Capoeira, cada rasteira que a vida dá. Capoeira, sobreviver nesse turbilhão, escapar sozinho do redemoinho dessa malha fina que seus olhos são. Preciso conter o meu sentimento, esse pé de vento chamado paixão. Mas o amor é grande e por mais que eu mande, é quase impossível que ele obedeça. Entrei de cabeça nessa corredeira, saí do mato pra cair na capoeira. Cada rasteira que a vida dá, capoeira. Escorreguei na ladeira e gostei da brincadeira, não quero parar. Capoeira, cada rasteira que a vida dá. Capoeira, mergulhei na cachoeira e deixei a choradeira pro rio levar. Capoeira, e moquecas de siri. Você distante é mais interessante do que possa parecer. Você distante é mais estonteante do que possa imaginar. Você distante, foto na estante, nem isso eu quero rever. Apego é meu desassossego, eu não quero nem saber. Você na minha só me desalinha, me equilibro sem você. Mas você de perto é fogo no deserto, chame lava de vulcão. Você tão perto é ponto fraco, eu perco a pose, o ego, o ar e o chão. Você de perto eu fico assim incerto, descontrolo o coração. Você mesmo faísca, se me risca, entro em alta combustão. Areia move, disse, eu sou a isca na boca do tubarão. Você, de longe ou perto, assim não dá. Corri, voltei, tentei ficar, mas não consigo te alcançar. Às vezes, pra evitar a confusão, tu vai pra lá, que eu vou pra cá. Você de distante é mais interessante do que possa parecer. Você distante é mais estonteante do que possa imaginar. Você distante, foto na estante, nem isso eu quero rever. Você apego é meu desassossego e eu não quero nem saber. Você na minha só me desalinha, me equilibro sem você. Você de perto é fogo no deserto, chame lava de vulcão. Você tão perto é ponto fraco, eu perco a pose, o ego, o ar e o chão. Você de perto eu fico assim incerto, amolece o coração. Você mesmo faísca, se me risca, entra em alta combustão. Areia movediça, eu sou a isca na boca do tubarão. Você, de longe eu perto, assim não dá. Corri, voltei, tentei ficar, mas não consigo te alcançar. Às vezes, pra evitar a confusão, melhor é a separação. Tu vai pra lá, eu vou pra cá. Conectar. Às vezes, pra evitar a confusão, melhor é a separação. Ó, tu vai pra lá, que eu vou pra cá. Agora vamos de Baião. Baião Granfino, Jorge do Peixe, de Gonzagão. É pra dançar. Ele viciou em dançar. Chegou na cidade, menino, já tinha um nome que era Baião. Porém agora ficou tão granfino, nem liga pro sertão. Quando chegou na cidade, menino, já tinha um nome que era Baião. Porém agora ficou tão granfino, nem liga pro sertão. Tatiana Kovic, na escuta. Ai, ai, Baião, da terrinha. Você venceu, mas no sertão ninguém me esqueceu. Ai, ai, Baião, siga seu destino. Você já cresceu, já nos esqueceu, ficou tão granfino. Quando chegou na cidade, o menino já tinha um nome que era Baião. Porém agora ficou tão granfino, me liga pro sertão. Chegou na cidade, o menino já tinha o nome que era Baião. Porém agora ficou tão granfino, nem liga pro sertão. Ai, ai, Baião, você venceu, mas no sertão ninguém me esqueceu. Ai, ai, Baião, siga seu destino. Você já cresceu, já nos esqueceu, ficou tão granfino. Ficou tão granfino. Agora Renata Rosa, filha de mãe rosa como eu. Ai, Rosa, que saudade, saudade, meu bem. Ei, saudade, mãe rosa. Casa tão bonita, bunda e Atenção, o programa de hoje tá suave para as crianças, então bora pegar as crianças e dançar no colo. Dançar de roda? Vamos dançar, galera. Não quero que você seja feito para dançar. Go! Pode ser coco, pode ser maracatu, mas é muito bom. Renata Rosa, Rosa, e agora é um temperado, versão do After Clap, essa batida maravilhosa, hein? Traianas, Yara Ferreira e Barbatuques, percussão no corpo. Arroba Moqueca Siri nas redes sociais, Moqueca com U e QU.

tá cheio de bascule, bascule, bascule. Isso não pulou por feira, mas voltou cheio de bascule. Ele tá cheio de bascule, bascule, bascule. Isso não pulou por feira, mas voltou cheio de bascule. Não pega fogo e faz trote, rito, culto, seita e missa. Se queixa de medo da morte, mas no fundo é quem atiça. Já se acorda com preguiça e diz que eu é quem não fui. Posta que só contribui, mas não ajeita uma beira. Diz que não pulou porteira, mas voltou cheio de bascule. Ele tá cheio de bascule, bascule, bascule. Diz que não pulou porteira, mas voltou cheio de bascule. Ele tá cheio de bascule, bascule, bascule. Diz que não pulou porteira, mas voltou cheio de bascule. Já plantou taioba, foi na Itália e vendeu cuscuz. Diz não ser religioso, mas faz o sinal da cruz. Não se esconde de ninguém, mas só anda de capuz. Sua sombra lhe conduz num beco estreito de feira. Diz que não pulou porteira, mas voltou cheio de bascule. Ele tá cheio de bascule, bascule, bascule. Diz que não pulou porteira, mas voltou cheio de bascule. Ele tá cheio de bascule, bascule, bascule. Diz que não pulou porteira, mas voltou cheio de bascule. No lugar que eu fui, disse que tem e não tem, mas não diz o que possui. Estudou filosofia, porém nada evolui. Quer viver de arte cênica, mas a cena não influi. Diz que não pulou a cerca, mas voltou cheio de bascule. Ele tá cheio de bascule, bascule, bascule. Ele tá cheio de bascule, bascule, bascule. Ele tá cheio de bascule, bascule, bascule. Ele tá cheio de bascule, bascule, bascule. E no dia da parada, não sei onde ele parou. Minha sorte é que chegou o meu amigo risada. Fui na casa de coaiada, lembra alguém já me falou. Esse cara me deixou de cara. Um salve pra Mônica, pro Rodolfo, pra Luni, pro Paulo, quem tiver na Casa Flamboyant, na Cova Funda, Cândido, Zé Klein, Sara, Silva Panadeira, Draguinha, Coragem, Emiliano Zapata, Lucrécia, Magrinha e o Gordo. Matininha, Náurea, Náurea e Lúcio K. Bascunha. Quando chegou no salão já tava dançando. Não dava pra parar. Quando chegou no salão já tava dançando. Quando foi perceber não dava pra parar. Domingo de tarde aqui tem forró. Se mete pinduca vier carimbó. Garanto você daqui não sai só. Vovô já agarrou na mão de vovó. Zap, zap, zap, chegou no salão, já tava dançando. Quando foi perceber, não dava pra parar. Domingo de tarde aqui tem forró. Se mestre Pinduca vier, carimbó. Garanto você daqui não sai só. Vovô já agarrou na mão de vovó. Domingo de tarde aqui tem forró. Se mestre Pinduca vier, carimbó. Garanto você daqui não sai só. Silvan Galvão com Pinduca. Puxirum, onde quer ir embora? Aí depois, o que é que ela tem? Lulia Sofia e Jana Cigarela. Arroba o Cacacini nas redes sociais. Comadre, chama o compadre, que hoje tem puxirum. O povo já tá chegando, tá aquele zuzuzum. Labuta vira um festança, pode chegar qualquer um. Não tem hora pra acabar. Esse é meu puxirum. Ai que coisa boa é o puxirum. Ai que coisa boa. Ai que coisa boa é o puxirum. Ai que coisa boa. Ai que coisa boa é o puxirum. Ai que coisa boa. Ai que coisa boa é o puxirum. Ai que coisa boa. Comadre, chame o compadre, que hoje tem puxirum. O povo já está chegando, tá aquele zum zum zum. Labuta virou festança, pode chegar qualquer um. Não tem hora pra acabar. Este é meu puxirum. Ai que coisa boa é o puxirum. Ai que coisa boa. Ai que coisa boa é o puxirum. Ai que coisa boa. Ai que coisa boa é o puxirum. Ai que coisa boa. Ai que coisa boa é o puxirum. Ai que coisa boa. Pinduca, vira o mestre Solano. Um abraço, João Galvão. Pra quem conhece essa figura lá em São Paulo. A menina Lia Sofia, Jana Figarella, o que é que ela tem? E depois, Pimenta com Sal, Gabi Amarantos, Fernanda Takai. Essa música é... Eu replico do Fitofonia. A menina morena. Depois eu conto. Cabelo e com cheiro de mata. Lá vem, ela é toda encantada. Ela tem seus segredos. Te segura pequeno. De onde é que ela vem? De Santarém. O que é que ela vem? Encantos forrojós. O que é que ela dança? Carimbó. E qual festa ela gosta? Zaire. Encanta todos nós. Pérola do Tapajós. Cabelo e com cheiro de mata. Lá vem, ela é toda encantada. Ela tem seus segredos. Te segura o pequeno. De onde é que ela vem? De Santarém. O que é que ela tem? Cantos tem. E essa cor na feição ao pé do chão. Ela é filha de quem? Senhora da Conceição. Onde ela se banha? Tapajós. E o que é que ela dança? Carimbó. E qual festa ela gosta? Sairé. Encanta todos nós. Pérola do Tapajós. Tem fogo na saia, meu bem. O que é que ela tem que encanta todos nós? O tempero gostoso de só quem se banha no Tapajós. O que é que ela tem? O que é que ela tem? O encontro das águas tem fogo na saia, meu bem. O que é que ela tem que encanta todos nós? O tempero gostoso de só quem se banha no Tapajós. O que é que ela tem? O que é que ela tem? O encontro das águas tem fogo na saia, meu bem. O que é que ela tem que encanta todos nós? O tempero gostoso de só quem se banha no Tapajós. Domingo, 19h, tem Sinfonia ao vivo. Foi uma festa. Pimenta com Sal, essa música eu já tinha tocado uma versão, mas com a Fernanda Takai ainda não, eu descobri lá e tô replicando aqui, valeu? Fitofonia no Instagram, no Facebook. Valeu, Sinara, valeu, Rosa, beijaços. Na praia. praia, provocando frisson. Quem viu, uma preta e uma branca, de mãos dadas na praia, provocando frisson. O que a preta tem de redondo, a branca tem de delgado. O que a preta tem de pimenta, a branca tem de salgado. Pimenta com sal, sal com pimenta, uma branca, uma preta, sabor malagueta. Pimenta com sal, sal com pimenta, uma branca, uma preta, sabor malagueta, provocando frisson. Agora Dona Nete, na mixagem de Ricardo Imperatore. Mexe, mexe. Mexe, mexe aí. Ô, mãe. Beijo, boa noite, mãe. É um tal de mexe, mexe. É um tal de rebolada. É um jogo de cintura na base do solegado. É um tal de mexe, mexe. É um tal de rebolado. É um jogo de cintura na base do chamegado. Mas vem, meu nego. E vem dançar o meu chamego. É bom assim. Chamego na base do cacuri. É na palma da mão. É no olê, olá. É junto de cintura. É no meu chamego. É na palma da mão. É no olê, olá. É junto de cintura. É no meu chamego. Todo mundo quer saber. De negro, todo mundo quer saber que é o chamego. É coisa de branco, de negro. Por aqui, próximos convidados, como de marcar, Alicia Mesh, uma entrada pela híbrida, para conversar sobre a produção maravilhosa que ela vem fazendo, e também outra entrada também é do Ricardo Salmazo, lá do Sapato Furado Gafieira, lá de Curitiba, também, precisamos combinar uma entrada aqui. Vira-lata humana, Alicia Mesh. Daí vamos abrir para Rita Lee até o final. Até o proselitismo da Voz do Brasil, 21h59. Qual a música da Rita que você quer ouvir? Eu separei aqui Xangê e Tatibitate e Balacubaco. Mas tem espaço pra mais. Alicia Mez, Alicia Mez agora. Vira-lata humana. É raça ou vira-lata humana? É raça humana ou vira-lata humana? É raça humana ou vira-lata humana? É raça humana ou vira-lata humana? É raça humana ou vira-lata humana? O outro vem vai te comer inteiro com farofa. Tá pensando o que que ser bonzinho tem futuro? É vira-lata humana. Manguinha de fora que essa briga tá é boa. Muda esse planeta. Dessa raça humana que se esconde no seu jeito de bom moço. É raça humana ou vira-lata humana? É raça humana ou vira-lata humana? É raça humana ou vira-lata humana? É raça humana ou vira-lata humana? O outro vem vai te comer inteiro com farofa. Tá pensando o que é que ser bonzinho tem futuro? É vira-lata humana. Essa briga tá é boa e muda esse planeta. Vem o boi da cara preta. É raça humana ou vira-lata humana? Tem moqueca, tem siri com moqueca, moqueca de siri, siri de moqueca e moquecas de siri. Parabéns, Adnet, Botafogo é líder. Depois de Amandu Costa e Dominguinhos, tocamos IA, com Kleber Albuquerque e Juliano Holanda. Um abraço, Juliano, valeu por compartilhar no Instagram. Primeira vez que eu conheci o seu trabalho foi através da Cubagira Cibernética, cantando uma capela de braseiro, gravado pela Isadora Mello, uma música maravilhosa, uma poesia fantástica, Meu Pão e várias outras músicas que não saem da carrapeta, Astrid Acorda. Muito bom o trabalho de vocês. Kleber também, Asas, uma música linda, procura aí quem. E essa música, Papo Reto, Inteligência Artificial, lançamento, muito boa. Ciranda da Rosa Vermelha com Alceu Valença, tá sempre na carrapeta aqui. Turbilhão, Seu Mar, Você Distante, Simone, Baião Granfino, Jorge do Peixe, Rosa, Renata Rosa, Baião Temperado, Afterclap, Barbatuques, Clarianas, Yara Ferreira, Feira de Mangaio, Mariana Aidar, outra figura carimbada dessa carrapeta, Chinelo de Rosinha, trio nordestino, Vento da Serra, Renata Arruda com Chico César, Bascui, Olegário Lucena, Ercinho Gouveia e Luiz Homero, Matinê, Na Orelha, na mixagem de Lúcio K, também que está sempre na nossa pista, Puxirum, Silvan Galvão com Pinduca, O Que É Que Ela Tem, Lia Sofia com Jana Figarella, Pimenta com Sal, Gabi Amarantos, Fernanda Takai, uma música para lembrar que domingo, 7 da noite, ao vivo do B-Studio, tem Fitofonia, comemorando o ano de programa, programa Festa. Então vai ser um programa também para dançar. Sintoniza na radinha, 98.3, Rádio Capeste, 98.3, e também pelo sítio radiocapeste.com.br. A Rita. Ei, Rita. É. É isso. Sinara e Rosa da Chica apresentam Fitofonia, eu faço a técnica. Esse programa existe faz um ano e está comemorando. Pimenta com Sal, Gabi Amarantes com Fernanda Takai. Catei lá da carrapeta delas. Que por sinal, galera, vamos tirar o que a gente já tocou, que é a playlist coletiva, assim, para seleção do repertório, tem 21 horas. Aí, Mexe Mexe, Ricardo Imperatore, conheço lá de trás, através da Rifka, com Dona Nete, música Mexe Mexe, Vira Lata Humana, Arícia Mês, Cor de Rosa Choque, Rita Lee e Roberto Carvalho, na versão de Mário Olivetti. E é isso, a partir de agora, até a Voz do Brasil, vão tocar só Rita Lee. Então, se você quer ouvir alguma coisa, tá sintonizado aí, ó. Você quer ligar pra rádio? 3237-2022, prefixo C48. Pode ligar, a gente troca uma ideia aqui ao vivo. Ou então, manda aí pelo zap 48991505037. O que você quer ouvir da Rita Lee? Ou então, pelas redes sociais, pelo Instagram. Ou, é, pelo Instagram. Isso, tá? Ainda que tem o Instagram, não era nem pra ter isso aí. Enfim, a rede proprietária, que não tá nem aí pra fake news. Zuckerberg, caguei pra você. Enfim, viva a Rita Lee, viva Roberto Carvalho. Muita força nessa hora, nessa falta, nesse vazio que você tá sentindo. Muita empatia por você, cara. Rosa Choque. Mãe, beijo, já tá dormindo, né? Espero que sim. Enfim. Esse foi o Moqueca de Siri, que recebeu o Zininha, falou do Zininho, programa pra minha mãe Rosa, foi um programa bem interessante, depois uma pista pra dançar, é, quase 3 horas, muito bom. Eu não gosto de largar o osso, não. Então, 21h59 tem o proselitismo babaca da Voz do Brasil. Até lá, vamos de Rita. Não provoque, hein? Change. @ Moqueca Siri nas redes sociais. Quer contratar essa pista para sua festa, pro seu evento? Presencial à distância. Tudo rola e tudo feito em software livre. Vou lembrar. Moqueca Siri é um programa de rádio que existe desde 2006. Foi de Rádio Livre até 2014, ficou itinerante depois disso, com várias casas, uma rádio nas costas, até voltar para a rádio comunitária, começar na rádio comunitária, voltar a operar semanalmente, aqui na Rádio Campestre desde 2018 no ar, 5 anos de rádio comunitária. Vamos lá, change, change, change, fala como quiser. Essa é a versão. Depois, Tati Bitati e Balaco Baco. E o que você quer ouvir? Pourquoi? change la question. Pourquoi change la question? Pourquoi pas? Parce que la vie n'est pas comme ci ni comme ça. Change la question. Pourquoi change la question? Pourquoi pas? Parce que la vie n'est pas comme ci ni comme ça. Minha mãe dizia: Malacuvaco, quase no fim. Acorda às 5 da matina, reclamando da rotina. Dou um trato na faxina, vida dura de heroína. Minha cara de caveira vai abrir a geladeira. Foi o Moqueca de Siri de hoje. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Próximo é o pedido do Zé Klein, Coisas da Vida. Viva Rita Lee, paz, saúde, sorte, trabalho, força, direitos humanos, carícias, afetos, beijos, abraços, prazeres, orgasmos, saudações rubro-negras. Viva Rita Lee. Seria do Balacubaco. Aí, Zé Klein. Quando a lua apareceu, ninguém sonhava mais do que eu. Já era tarde, mas à noite uma criança da picada. Depois da estrada começa uma grande avenida. No fim da avenida